Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Amém? Graças damos ao Pai por essa oportunidade. Rapidamente, eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, e o versículo 19. Eu gostaria que você lesse juntamente comigo esse versículo. Se você não tem aí um exemplar da Bíblia, acompanhe conosco no telão. Vamos todos juntos, 1, 2, 3. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda de pé, leamos também Mateus 25, Mateus 25 e o versículo 14, 15 e 16. Eu vou estar lendo esse aqui. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, os que receberam os 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Só até aí. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre o banco. Eu queria te lembrar que nesta noite você veio à casa do Senhor, mais uma vez, que você veio para adorar o nome de Jesus, que você veio aqui para tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu queria te lembrar nesta noite de onde o Senhor te tirou, quem você era no passado e o quem você é hoje. Gostaria que você refletisse do milagre que Deus já operou na sua vida, que é o milagre da salvação. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, o milagre da salvação. Você já recebeu o milagre da salvação. Amém? Feche os seus olhos e agradeça a Deus pelo milagre da salvação. Deus, nós te louvamos nesta noite por estarmos na tua presença, meu Pai. Sabemos que nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor, pela sua graça, nos alcançou, e através da cruz do Calvário, pelo teu sangue derramado, nós fomos encontrados, nós fomos resgatados do mundo de pecado. E hoje estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso, e pelo seu amor, nós estamos aqui hoje, porque a sua graça nos alcançou, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem se assentar, meus queridos. Eu queria agradecer. Já aconteceu um milagre aqui hoje, Adilson? Olha para mim. Eu pedi aos adolescentes hoje que eles viessem aqui para o banco da frente e ficassem juntamente conosco aqui hoje, porque são servos de Deus que têm aprendido a palavra do Senhor, e essa meninada tem sido uma bênção, viu? Louvamos o nome do Senhor pelo trabalho dos adolescentes, e eles vieram aqui hoje, vieram à frente, estão todos aqui reunidos, não podem chamar mais eles de fundão, tá bom? Estão aqui, ó, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvamos o nome do Senhor por isso e agradecemos a Deus pela vida de cada um. Meus amados irmãos, todas as vezes que nós temos um culto de missão, tem algumas pessoas que até fogem do culto, sabia disso? Tem pessoas que até fogem do culto porque tem medo. Mas sabe por que nós temos medo muitas vezes de vir ao culto de missões? É porque nós sabemos que nós estamos devendo ao Senhor. Sabemos que nós estamos devendo muito ao Pai. Quando alguém pergunta quantos missionários tem na igreja, alguns levantam a mão. Eu quero dizer para você que todos nós somos missionários. Nenhum de nós pode se isentar dessa responsabilidade, desse chamado. Todos nós fomos convocados pelo Senhor para sermos missionários, para levarmos a sua palavra. E se nós estamos aqui hoje é porque alguém falou a palavra de Deus para nós e nos alcançou através da palavra de Deus. E nós temos que dar continuidade a esta palavra, levar adiante a palavra do Senhor. Eu li propositalmente o Evangelho de Mateus no capítulo 28, versículo 29, porque este é o grande chamado para a igreja do Senhor: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você jovem, você adolescente, você irmão, irmã, você não pode se eximir dessa responsabilidade. Você está convocado pelo Senhor Jesus, convocado por Cristo para esta grande obra. E eu vou dizer para você, não é uma obrigação, mas é um privilégio, porque o Senhor poderia ter enviado os anjos para fazer isso, mas Ele deu a cada um de nós o privilégio de poder levar a sua palavra. E nós temos essa responsabilidade, nós temos, através da palavra do Senhor, esse incentivo, esse estímulo de levar adiante a mensagem da cruz do Calvário, a mensagem que transforma, a mensagem que cura, a mensagem que liberta, a mensagem que muda, a mensagem que faz o homem mudar os seus conceitos, seu caráter, e que faz com que o homem que estava lá no lamaçal de pecado seja resgatado e venha sentar com os príncipes do Senhor na casa dele. Eu quero aproveitar que é um culto de missões hoje. Eu quero mandar um grande abraço, meu carinho especial para o meu filho que está no Japão, fazendo missões. Ele está lá hoje ouvindo o culto nosso, quase todas as oportunidades que ele tem, ele está lá ouvindo juntamente com a sua esposa. Meu filho tem apenas 20 anos de idade e já faz missões. É ministro de louvor lá no Japão e está pregando muito. Enviou alguns DVDs a nós esses dias das suas pregações. Deus tem usado a sua vida de maneira grandiosa e é cumprimento da palavra do Senhor. São promessas que Deus fez e está cumprindo na nossa geração. E eu louvo o nome do Senhor por isso. Quero mandar um meu carinho a eles lá, naquele país, e a todos nossos irmãos que ali estão pregando a palavra. Também ao irmão Tony, lá na Espanha, nossos irmãos que estão fora do país, pregando o Evangelho também no Brasil. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus alcance cada um os nossos irmãos, e eles continuem levando a palavra do Senhor. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós encontramos as últimas duas parábolas que Jesus contou. Uma delas é a parábola das 10 virgens, onde o Senhor nos alerta sobre a necessidade de nós estarmos vigilantes. Nós ouvimos ali que apenas 5 daquelas noivas eram prudentes, e 5 eram negligentes. Ou seja, imprudentes. Por quê? Porque levaram apenas o azeite que estava na sua candeia, na sua lâmpada, e esqueceram de levar azeite de reserva. E o noivo tardou um pouco, e quando ele chegou, elas foram comprar azeite, e as portas se fecharam, e elas perderam a oportunidade. E nós queremos dizer nesta noite que Jesus deixou essas duas parábolas, eu creio, por último, porque são duas parábolas que nos comissiona, primeiro, a termos atenção ao tempo de Deus, a necessidade de estarmos vigiando, porque tem muita gente que está vivendo uma vida de Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, e nós temos que estar atentos à voz do Senhor, porque o dia, o grande dia do Senhor está chegando, o Senhor está às portas. Tem muito crente aí que acha que tem antídotos, ou tem anticorpos espirituais, mas você não tem. Você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa da graça de Deus na sua vida, para você resistir aos dias maus, e saber que você está aqui hoje, porque Deus tem misericórdia das nossas vidas. Nós não somos dignos, mas o Senhor nos alcançou. O hino que nós cantamos ali hoje, porque por Ele e para Ele, é o que nós temos ali, olha, na nossa placa, porque dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Este é o lema da nossa igreja. Todas as coisas são para o Senhor, e a nossa vida também é para o Senhor. Eu louvo a Deus porque nós temos levado a sério esse versículo da palavra de Deus. E eu quero dizer a você, meus amados, que a segunda parábola que Jesus contou no Evangelho de Mateus, a última parábola que Jesus contou, foi a parábola dos talentos. E é muito sério isso, viu? Muito sério. Porque a parábola dos talentos nos chama atenção para aquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos, aquilo que o Senhor tem colocado na vida de cada um de vocês. A Bíblia diz ali na parábola que aquele servo, aquele senhor que representa Jesus Cristo, foi para um lugar muito longe, e ele colocou nas mãos dos seus servos, a um 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você nesta noite é para o valor desse talento. Você muitas vezes tem achado que o que Deus tem colocado na sua mão é muito pouco. Ah não, por que Deus deu um dom para o irmão de profecia, deu isso, deu aquilo, e para mim ele não deu isso, ele deu só um ministério para ajudar ali, cuidar das crianças. Jesus é tão tremendo que você sabe que o talento era a moeda de maior valor que existia na época de Cristo. Se você for comparar hoje o talento, porque o talento ele podia ser feito cunhado a ouro ou a prata. O valor da moeda de prata, um talento, valia mais ou menos 6 mil dólares hoje, uma moeda de prata. E se fosse de ouro, 60 mil dólares aproximadamente. Era um talento. Agora o Senhor deu aquelas pessoas um valor muito alto, confiou a eles um valor muito alto, como o Senhor tem confiado a cada um de vocês um valor muito alto nas suas mãos. Deus tem confiado talentos nas suas mãos, dons. Deus tem colocado para cada um de nós. Primeira coisa que eu quero lembrar você, mesmo que você tenha recebido apenas um talento, eu quero dizer para você que você recebeu um grande valor nas suas mãos. Não despreze o que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Não despreze. A segunda é a questão da capacidade. Nós não nos conhecemos como nós pensamos, não. Quem nos conhece é Deus. Quem sabe exatamente onde está o potencial, a capacidade de cada um é Deus. E só Deus sabe medir cada um de nós, porque a Bíblia diz que com seus punhos ele mediu as águas e pesou os mares. Deus sabe e conhece cada um de vocês muito mais do que você imagina. E nesta noite, como eu sempre digo e repito, Deus está passando aqui o seu raio-x, a sua ressonância magnética em cada um de vocês nesta noite, para ver o que está dentro de cada um, de cada coração, de cada vida. E Deus sabe perfeitamente daquilo que precisamos, necessitamos. E interessante que Jesus foi, olha aqui, o versículo 15 diz assim, que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele sabia que aquele que ele deu 5 poderia granjear mais 5. E aquele que lhe deu 2 poderia granjear mais 2, e aquele que deu 1 poderia granjear mais 1. Então eu quero dizer que se Deus te deu apenas um talento, ele sabe que você vai multiplicar esse talento. Mas também eu quero lembrar aqueles que receberam muito, cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Mais lhe será cobrado. E o Senhor confiou, o Senhor concedeu aqueles homens, como Deus nos concedeu talentos. A mensagem que Deus nos traz através dessa parábola é de uma importância muito grande. Por quê? Porque nós somos pequenos. Verdadeiramente nós olhamos para nós e enxergamos apenas as debilidades, as nossas fragilidades. Mas Deus sabe que dentro de você esconde um potencial muito grande. Um grande missionário, uma grande missionária. Um homem, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente, que Deus vai usar nas suas mãos, que Deus vai usar com poder. E o interessante é que quando o Senhor entrega os talentos, ele não fica ali, pastor Edivaldo, vigiando, não. Ele entrega os talentos, e a Bíblia diz que ele vai para longe. O Senhor está confiando em você. Deus está confiando plenamente naquilo que Ele colocou nas suas mãos. E se porventura nós estivermos negligenciando com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós estamos incorrendo um grande risco de perdermos a nossa bênção, o nosso galardão. Por isso o Senhor nos confidenciou O Senhor nos deu a mordomia cristã, administrarmos. Somos administradores daquilo que Deus tem nos dado, seja dos dons, seja dos talentos, seja do dinheiro, seja do trabalho, seja da obra, de tudo aquilo que Deus tem feito por você. Eu quero dizer que você é apenas um cooperador, um mordomo daquilo que Deus tem colocado. Você não é maior do que ninguém, você é um servo de Deus. Você é um servo. Uma das coisas, primeiro, Deus confiou a administração daquele dinheiro àqueles servos, assim como Deus tem confiado os dons que Ele te deu em suas mãos. Segundo, Deus confiou na fidelidade daquelas pessoas. O seu Senhor confiou na fidelidade, que eles seriam fiéis a Ele. E nós? Deus tem entregue dons, talentos em nossas mãos. Será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Será que nós temos depositado na conta do céu aquilo que o Senhor nos tem dado? Será que nós temos refletido? Porque estando aqui hoje, sentados em uma poltrona confortável, num templo bom, com ar-condicionado, nós estamos tão bem, tranquilos e confortáveis. Mas eu quero dizer que enquanto você está aqui confortável, em todo mundo, em todo lugar, ou até mesmo aí do lado de fora, tem pessoas morrendo sem salvação. E só existe um culpado: eu e você. Eu e você. Nós precisamos entender que o Senhor nos elegeu. Porque a Bíblia diz assim: olha, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Sabe o que é isso? O Senhor deu um nome a cada um, o Senhor colocou uma marca em cada um selo em cada um, talento em cada um, e diz: olha, eu conheço você, eu vos nomeei para que você vá e que você dê fruto, e que o seu fruto permaneça. Deus deu a cada um talento. Deus te convocou, Deus te chamou para esta grande obra, e você não pode ser negligente com aquilo que Deus tem te dado. Segundo, terceiro item, Deus confiou na inteligência daqueles homens. O seu Senhor confiou na sua inteligência. Assim como Deus tem confiado a nós, a nossa inteligência, aquilo que Ele nos tem dado. Deus nos tem usado na nossa capacidade, mas tem também confiado na nossa inteligência, naquilo que nós temos feito para Ele, utilizado as coisas do Senhor, os dons do Senhor, através de uma mudança de sentido, de entendimento, fazendo aquilo que é próprio do cristão e não aquilo que o mundo faz. Porque Deus confia em você, porque Deus acredita em você, ainda que você não acredite em você, mas Deus acredita em você. Ele confia que você é capaz, que você pode, e você vai fazer a sua obra. Quarto, Deus confiou a você porque sabia que você era diligente, ou seja, que você ia trabalhar as coisas do Senhor da maneira correta, que você ia trabalhar com tudo aquilo que o Senhor te deu para administrar corretamente, com diligência. Deus confiou a você. Agora, meus amados irmãos, quando o Senhor entregou em nossas mãos isso, significa que nós temos em nossos ombros uma grande responsabilidade. Por quê? Porque um dia, o Senhor que entregou os talentos vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai fazer conta daquilo que Ele entregou nas suas mãos. Ele vai requerer de você aquilo que Ele depositou confiadamente nas suas mãos. E muitas vezes nós não vamos saber o que dizer. Será que nós vamos dizer: Senhor, eu não tinha condições, eu não tinha capacidade, mas graças ao Senhor, aqui estão os talentos que o Senhor me entregou e os outros que eu granjei com Ele, porque o Senhor estava comigo, porque o Senhor confiou em mim, porque o Senhor confiou na minha fidelidade, porque o Senhor confiou na minha diligência, porque o Senhor confiou na minha administração. e aqui está, Senhor, os talentos que o Senhor me deu e aqueles que eu granjeei. Ou será que por medo, por dúvida, por negligência, nós pegamos o talento que Deus nos deu e enterramos? Meus amados, o culto de missões é para você lembrar que Deus te salvou para que você fizesse parte desse grande exército. Enquanto nós estamos aqui neste culto, há uma grande guerra espiritual acontecendo no mundo invisível. Satanás tem aí aglomerado os seus anjos para destruir as mentes dos grandes homens que governam este mundo, fomentando através de obras terríveis, destruindo jovens, destruindo adolescentes, fazendo com que este mundo se corrompa, com que este mundo seja destruído pela sua própria avareza, pela sua concupiscência. E nós temos aqui hoje um exército de campeões, um exército de vitoriosos, um exército que tem a espada do Espírito, que tem o capacete da salvação, que calça as sandálias do Evangelho e que está pronto para marchar, para salvar, para libertar em nome de Jesus. Agora você não é soldado para ficar preso nesse banco, soldado no banco, mas é soldado para ir à luta, para ir à guerra, para enfrentar aquilo que o diabo tem feito e muito mais ainda, Deus está esperando que você se ponha de pé, porque Ele diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nós queremos esperar, não chegou a minha vez. O dia do Senhor é hoje na sua vida, não há amanhã, é hoje. O amanhã pode ser tarde demais. Não faça como aquele homem rico, que ficou tão preocupado com a sua riqueza, que depois de ter enchido os seus celeiros, ele olhou para tudo aquilo e disse assim: e agora? O que vou fazer? Está tudo cheio, muito dinheiro no banco, eu não sei, olha, meus celeiros estão cheios. Já sei, vou destruir todos esses aí e vou construir maiores e vou encher. Naquela mesma hora, uma voz ressoou no seu ouvido dizendo: louco, o que você tem juntado será para quem? E se hoje te pedirem a sua alma? Essa é uma palavra dura, mas necessária. Porque nós estamos vivendo um mundo hoje de materialismo, um mundo de consumismo, onde as pessoas querem apenas olhar para esta terra, como se o Evangelho de Cristo nos deixasse nesta terra. Irmãos amados, começa a olhar para o céu, porque a vida aqui é curta, e a vida eterna é no céu, não é aqui na terra, não. A Bíblia diz: juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem e nem os ladrões podem destruir. Aqui as coisas são corruptíveis, aqui as coisas são destrutíveis, mas aquilo que você tem depositado no céu do Senhor está guardado. Eu estava essa semana na minha casa, aí veio um irmão Carlos Coutinho, passou lá, me chamou na hora do almoço, a gente começou a conversar lá na frente. De repente passou uma senhora com um menino na cadeira de rodas, é uma conhecida minha, um menino deficiente, e eu disse para Coutinho, falei: Coutinho, sabe, quando eu olho para essa irmã, meu coração se alegra, porque há mais ou menos 6 anos atrás, eu estava na minha casa aos sábados, eu tinha uma dificuldade enorme para preparar os estudos, escola dominical, porque eu tinha 2 Roberto na minha vida, um do lado esquerdo, um do lado direito. Um tinha um carro de som terrível, daquele de propaganda, que ele ligava lá e aquilo parecia que era um batuque na minha cabeça o tempo todo. O outro chegava, colocava o carro na calçada, ligava o som do carro, pegava uma cerveja e ali ficava uma disputa de som, e eu no meio do fogo cruzado. Eu falei: Jesus, assim não dá. Ou o Senhor salva os Robertos, ou o Senhor leva os Robertos aqui. Aí o Senhor falou assim: então começa você a fazer alguma coisa. Ah, eu? Aí eu comecei a orar ao Senhor, falei: o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Aí eu fui lá para o Roberto e preguei para ele. Fui para o outro Roberto e preguei para ele também. O outro Roberto foi embora para Goiânia, não teve, deu um mês, ele foi embora do carro de som. O outro se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E aquela senhora é irmã dele. Ele ganhou a família inteira para Jesus. A família inteira ele ganhou para Jesus. Eles estão servindo, a esposa é dirigente de círculo de oração. E eu louvo a Deus. E quando eu evangelizei ele, o Senhor Jesus salvou. A mãe já era crente, eu creio que elas estavam orando muitos anos por ele. E Deus nos usou ali para orar por ele. E eu passei a discipular ele todos os dias. Eu chegava do trabalho e ia para a casa do Roberto, discipular o Roberto. Ele e a esposa. Até hoje eles passam lá em casa e ele fala: eu tenho saudade daqueles dias que você ia lá em casa para a gente me ensinar a ler a Bíblia. Ele já é diácono hoje. É dirigente de escola dominical. Eu louvo a Deus por isso. São os talentos que Deus tem depositado na nossa vida, confiado a cada um de nós, sabendo que nós vamos saber o que fazer com aquilo. Não vamos negligenciar com o que Deus tem dado em nossas mãos, meus amados. Deus tem uma grande obra na sua vida. Você viu hoje os milagres de Deus, as promessas de Deus são para a sua vida. Mas é preciso se pôr de pé. Tem muito crente fazendo como Elias, cansado de ser perseguido por Jezabel e por Acabe. Elias, depois de muita coisa, ele senta no lugar, deita e fala: Senhor, eu não quero mais caminhar, eu já me cansei, eu quero a morte. Aí o Senhor Deus diz: olha, Elias, levanta-te e anda, porque não é aqui o teu descanso. O seu descanso é no céu, quando terminar a obra. Somente quando você puder dizer, como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Você já parou para refletir na vida desse missionário Paulo? Um homem que tinha tudo o que precisava na sua vida. Um homem poliglota, doutor da lei, formados aos pés do doutor Gamaliel. Um homem que tinha tudo o que precisava, um homem que tinha o respeito da sociedade, que tinha o poder nas suas mãos, que entrava e saía de todos os lugares e era referenciado, porque era um homem que todo mundo respeitava, um homem que todo mundo olhava e temia. Eu não queria ser amigo de Paulo de jeito nenhum, porque era um homem muito temível, de Saulo. Saulo era um homem terrível, as pessoas temiam Saulo, porque era um homem de poder. E ele começou a perseguir a igreja de Jesus Cristo, matar os cristãos, prender os cristãos. Ele presenciou a morte de Estevão, as vestes de Estevão foi colocada aos seus pés. Ele com certeza consentiu na morte de Estevão. E ele empreitou aquela empreita de correr atrás do povo de Deus, de matar, de prender. Só que tem uma coisa, meus irmãos: ninguém que tenha um encontro com Cristo sai do mesmo jeito. Ninguém que se encontra com Jesus sai da mesma forma. A minha Bíblia diz que todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus saíram transformados, saíram revivificados. E eu e você tivemos um encontro com Jesus. Não é possível que nós permanecemos da mesma forma que nós estávamos, porque nós fomos transformados pelo poder da cruz, fomos revivificados pelo sangue de Jesus, e hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas são as palavras de Paulo, e devem ser também as suas palavras. Ele não imaginava os planos de Deus para a sua vida, e de repente ele vai para Damasco, pega uma carta para ir lá prender os cristãos que estavam evangelizando. O povo não podia nem ouvir falar em Saulo. Os cristãos não podiam nem ouvir falar no nome de Saulo. Tamanha era o medo que eles tinham de Saulo. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz, e quando eu lembro disso, meu coração treme, porque o nosso Deus, ele primeiro fecha os olhos carnais e abre os olhos espirituais. Ele cegou Paulo por 3 dias, para que Paulo pudesse, na escuridão da cegueira, entender quem era o Jesus que estava naquele lugar, quem era o Cristo que ia chamar ele para esta grande obra. 3 dias de escuridão na vida do apóstolo Paulo, para que os seus olhos carnais fossem fechados e os seus olhos espirituais pudessem ser abertos. A maior experiência que Paulo teve não foi em toda a sua vida de catedrático, mas foi nos 3 dias de escuridão que ele teve junto com Jesus. A maior experiência que ele recebeu foi os 3 dias em que ele passou na escuridão, olhando, ouvindo a voz do Senhor que falava com ele: Saulo, Saulo, sou eu o Jesus que você persegue. De hoje em diante, você é para mim um vaso escolhido. Você é escolhido para levar a minha palavra entre os judeus, entre os reis. Você agora, Paulo, não vai ser mais o doutor Paulo. Você vai ser apenas o Saulo. Você vai ser o meu Paulo. O Paulo que vai fazer barraca para vender. O Paulo que vai andar de a pé. O Paulo que vai andar de cavalo. O Paulo que vai andar de barco. Que vai passar por açoites. Que vai passar por prisões. Mas eu quero dizer uma coisa: lá no céu tem uma coroa te esperando. E no dia que você chegar lá, você vai ver todas as almas que você libertou pelo poder da sua palavra. Sabe o que Jesus diz para você hoje? Quantos Paulos de Jesus tem aqui hoje? Quantos de nós está disposto a abrir mão de todas as coisas deste mundo para se entregar nas mãos do Senhor? Eu sei que nós temos passado momentos difíceis. O diabo tem feito de tudo para cegar o entendimento do povo. Quando eu aceitei Jesus há 28 anos atrás, eu li um versículo da Bíblia que me deixava encucado. A Bíblia dizia assim: que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Eu disse: Senhor, eu não entendo isso. Como pode alguém ficar cego? Como pode alguém, Senhor, os escolhidos? Não, Senhor. Eu esperei 28 anos para ver hoje esse versículo estar se cumprindo na palavra do Senhor. Hoje eu vejo que o diabo tem entrado nas igrejas, o diabo tem entrado em muitos lugares e tem feito verdadeiros vendavais. Muitos cristãos sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com a sua salvação, estão se entregando, estão se parando no caminho. Mas o salmista Davi diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não caem, e tudo o que ele fizer, eu vou fazer prosperar. Você quer prosperidade? Anda na presença do Senhor, fica na presença do Senhor, anda no caminho do Senhor, fica com o Senhor, escolhe o Senhor, não escolha o mundo, escolha o Senhor, permaneça com Cristo, seja fiel a Ele. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vá para o Calvário, crucifique-se e ressuscite comigo, porque assim como eu ressuscitei, você também ressuscitará. Meus irmãos, tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, os dons, os talentos, nós estamos desprezando muitas vezes aquilo que Deus colocou com tanto amor nas nossas mãos. Temos negligenciado, temos dado atenção a tantas coisas, temos visualizado a possibilidade de ficarmos ricos, de ficarmos cada vez mais sábios neste mundo, de termos um poder, uma posição. Mas eu quero dizer, você já parou para perguntar qual é a posição que Jesus quer que você fique? Você já parou para perguntar o que Jesus quer de você? Você já parou para perguntar o que você pode fazer pela obra do Senhor? Você já parou para perguntar quantas almas você poderia apresentar ao Senhor e não apresentou? Você já imaginou quando você estiver diante de Cristo? Não quer dizer que você não vai ser salvo, mas quando você tiver que se apresentar diante de Cristo e dar conta das suas obras, e o Senhor Jesus dizer: olha, por que você não evangelizou fulano? Por que você não levou minha palavra para Cicrano? Por que eu te dei oportunidade aquele dia e você não falou da minha palavra? Por que eu te dei oportunidade aquele dia e você fugiu de mim? Você está achando que você é Jonas? Você sabe da história de Jonas, não precisa ninguém contar. Não fuja da presença de Deus. se entregue nas mãos do Senhor, porque Ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós estamos vendo cada vez mais templos e igrejas gigantescas, templos suntuosos, e as placas cheias ali dizendo: segunda-feira cura disso, quarta-feira cura daquilo, terça-feira cura daquilo, mas estão procurando apenas o Deus dos milagres. Os milagres do Deus, e não o Deus dos milagres. Todo mundo só quer pedir a Deus. Quantas vezes temos parado para agradecer pelo que nós temos ao Senhor, por aquilo que Ele nos deu para administrar, para aquilo que Deus nos deu para que nós possamos cuidar. Nesta noite, eu queria chamar tua atenção para isso, para aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Nós estávamos esse final de semana, como o Marcos falou, aqui no encontro de capelania, e eu pude olhar aqui e eu disse: Jesus, eu estou preocupado. Porque quando eu olho para a história, quando você estuda a história da igreja, você observa que tantos homens e mulheres deram a sua vida por este evangelho. Quanto sangue foi derramado para que esta Bíblia pudesse estar aqui hoje em minhas mãos. E aí eu olhei na capelania aqui, eu perguntei, falei: irmãos, cadê os homens dessa capelania? Tinham quantos? 2 ou 3 homens na capelania, só tinha mulheres. Eu falei: Senhor, cadê os soldados do Senhor? Onde estão aqueles que querem empunhar a bandeira do Senhor? Cadê aqueles que têm sido chamados para esta obra, Senhor? Para levar a sua palavra? Será que eles não têm confiado em Deus? O Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e 15, diz que aqueles que levam a palavra do Senhor podem ter a certeza que Ele estará com ele, e os milagres vão acontecer, as curas vão acontecer. Mas nós vamos orar a Deus para que nesta noite o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em mim, habita em você, te levante hoje como um grande missionário, como uma grande missionária, e que você entenda o plano de Deus para a sua vida, e que a partir de hoje você faça um novo propósito com Deus. Existem 3 formas de você fazer missões. 2 é universal, ninguém pode escapar. Orar, todos devemos orar por missões, todos. 2, todos devemos contribuir com missões, todos nós. Eu gosto de falar isso aí, meu tempo está quase acabando, mas eu vou repetir isso. Eu congreguei numa igreja que tinha 100 pessoas, 100 membros. O único carro que tinha lá era o meu e do pastor. O meu era uma Belina 2, o dele era um Fusquinha. O que vocês estão achando? Belina 2 era um carrão. Estou falando de 95, 94. E nós encostávamos o carro dele à frente e o meu atrás, né? Eu cooperando com ele. Ele dava um ensino na terça, eu outro. No domingo pregava ele outro. E nós tínhamos ali 100 membros. Na capelania eu dei um testemunho aqui sobre a cura que Deus fez de uma mulher. Quem estava aqui lembrou. É a mesma igreja. Mas o que me chama a atenção ali é que a maioria naquela igreja eram pessoas já... da terceira idade, e eram todos aposentados, ganhando 1, 2 salários, e eram fiéis no dízimo, e nós sempre ensinando os irmãos a contribuir, que a bênção de Deus viria. E aquelas irmãs tinham um carnezinho de missões, Marcos, da sua contribuição mensal. Olha, quando chegava o dia delas darem a sua contribuição, elas saíam igual louca. Eu era tesoureiro de missões na igreja, elas vinham lá para dar a sua contribuição, dava o seu dízimo, dava a sua oferta e dava ali a sua contribuição. Meu irmão me conhece de lá da igreja. A igreja era pequenininha. Nós fizemos uma campanha de pizza, compramos um terreno do lado, 600 pizzas, aquela igreja mobilizou, compramos um terreno do lado. Depois de 7 anos ali naquela igreja, eu saí de lá, fui para a igreja sede, a chamada do meu pastor. Mas hoje, eles construíram, ao lado da igreja, naquele terreno que nós havíamos comprado, uma igreja para quase 600 membros. As mesmas irmãzinhas continuam lá, dando o seu dízimo e a sua oferta. Só que quando você for lá, você vai estranhar, porque deve ter uns 50 carros, tudo novo lá. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com teus filhos. Eu disse hoje na escola dominical, quando a gente está falando sobre dízimos e ofertas aqui hoje, não é negociar com Deus não, que com Deus não se negocia, mas é ter a certeza que Deus sabe perfeitamente, e Ele reconhece o seu coração, e à medida que você dá, você receberá. Não porque você está negociando com Deus, mas porque o nosso Deus quer abençoar a tua vida, e Deus não suporta a avareza. Deus não suporta a avareza. Eu dou sempre esse testemunho, e quando nós fazíamos uma campanha de cimento, eu me assustava. Eu dizia, vamos precisar de cimento para fazer tal coisa. Quem vai contribuir? Já contribuiu a semana passada. Quanto precisa? 50 bolsas. Vamos levantar, tal, tal, tal. Aí vinha uma irmãzinha aposentada. Eu quero dar 2 bolsas. Eu quero dar 3 bolsas. Aquilo me partia o coração, irmão, de ver a alegria, a dedicação daquelas irmãs, daqueles irmãos em contribuir na obra do Senhor. E nós tínhamos uma cota de missões lá, Marcos, de R$180 por mês. Todo mês nós cobrimos e dobrávamos a oferta. Você entende isso? Era R$500 todo mês de oferta de missões. A igreja sempre estava ali, ó, encabeçando os primeiros lugares na lista de missões, porque era uma igreja pequena, mas tinha um coração missionário. E eu sei que você também tem um coração missionário. Eu sei que você também deseja ver muitas almas libertas do pecado. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu disse que tem 2, 3 formas de fazer missões. 2 delas são universais: orando e contribuindo. Todos devem orar e contribuir por missões. Agora, existe uma forma que poucos querem, a terceira, é ir. É você entrar lá onde está os nossos missionários na Índia, onde meninas de 11, 10 anos são vendidas pelos pais a troco de comida e são colocadas na prostituição. Existem grandes, alguns programas de algumas igrejas lá comprando essas meninas para livrá-las da morte, da prostituição. E se for pego pregando o evangelho na Índia, você é morto, decapitado. Tem missionários ali pregando a palavra do Senhor. A África o tempo todo em guerra, em luta. Estão alguns irmãos lá pregando a palavra do Senhor. O Nordeste, um grande desafio. Tem irmãos pregando a palavra do Senhor lá. Lugares onde eu e você, aqui, ó, perto dos Andes, na Colômbia, no Chile, onde eu e você não aguenta um dia aquela altura, aquela temperatura. Mas os irmãos estão ali pregando a palavra do Senhor, fazendo missões. Eu e você muitas vezes não conseguimos fazer a terceira parte, que é ir lá. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, fazer missões em Jerusalém também. Você está no local correto, na sua cidade, na sua família, na sua casa, na escola, na faculdade, em todos os lugares que você pisar a planta dos seus pés. Fale do amor de Jesus Cristo. Fale que Jesus salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. Tenha certeza que Deus vai cumprir tudo aquilo que está na palavra dele. Porque a Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a minha palavra não vai passar. Tudo aqui está escrito aqui, vai se cumprir. Está se cumprindo. E nós veremos. Alguns verão. Eu louvo a Deus, meus amados, porque eu sei que a igreja do Santa Cruz é uma igreja missionária. Você tem colocado o seu coração nesta obra, que você tem depositado os talentos que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem depositado nas tuas mãos, você tem feito muito mais pela obra do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Antes de eu fazer a oração, eu quero perguntar se tem alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que ouviu a palavra de Deus hoje, recebeu no seu coração e diz: eu quero servir Jesus Cristo, eu quero aceitá-lo como meu Salvador, eu quero fazer parte desse grande exército que vai para o céu. Eu quero. Dê um sinal com a sua mão e eu quero orar por você nesta noite. Eu quero fazer uma oração por você nesta noite, para que Deus venha mudar a sua vida, para que Deus venha transformar o seu coração e que você venha ser uma bênção nas mãos do Senhor também, um missionário e uma missionária nas mãos do Senhor também. Não tem ninguém? Não tem ninguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Muito bem. Agora, eu quero fazer um outro convite. Você, meu irmão e minha irmã, que tem sentido muita fraqueza espiritual, que o inimigo tem muitas vezes soprado nos seus ouvidos que é tempo de você parar, que é tempo de você desistir, que você não vai conseguir mesmo, que você não vai dar conta de ser crente, que você não vai dar conta de fazer a obra do Senhor, eu quero dizer que é mentira de Satanás, porque a única coisa que não tem jeito é a vida dele, o resto tudo tem jeito, porque o destino dele já está selado, mas o seu destino pode mudar hoje, se você realmente fazer uma aliança com Deus. Se tem alguém entre nós hoje que quer receber uma oração, para que Deus venha te fortalecer, fortalecer na sua obra, eu quero dizer para você, e vou falar uma coisa muito séria, poucas vezes disse isso, mas hoje o Espírito Santo de Deus está me dizendo, não saia daqui hoje sem renovar a tua aliança com Deus, porque o inimigo está aí fora preparando uma cilada para a tua vida. Os olhos do Senhor têm te contemplado, Deus tem contemplado a sua vida. Não saia daqui hoje sem renovar a sua aliança com Deus. Se você vier aqui, eu sou responsável por orar por você. Mas se você sair daqui, eu não sou mais responsável. E também não me procura lá fora, porque eu não vou orar. Eu vou orar se você desafiar o inimigo hoje e vier aqui à frente. E nós vamos orar e vamos envergonhar Satanás aqui hoje. Porque a tua vida, a tua alma pertence ao Senhor Jesus. Alamasu idekas. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus que nós servimos, o Deus que tem compromisso com a nossa vida, o Deus que tem compromisso com o nosso ser, um Deus que deu a sua vida por você, um Deus que se entregou pela sua vida, e que Deus não aceita, Deus não vai permitir que o diabo venha ceifar a sua vida, venha se andar com a sua vida, porque você é um presente de Deus, você é o povo de Deus, você é menina dos olhos de Deus. Foi pela sua vida que Ele se entregou no Calvário. Foi por você que Ele deu a sua vida. Eu quero dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos limpa de todas as impurezas. O sangue de Jesus nos restitui a vida. O sangue de Jesus nos comprou para Deus. A sua vida pertence ao Senhor Jesus. A sua vida não pertence a esse mundo. A sua vida não pertence às coisas desse mundo. Você pertence a Jesus. Se você se sente fraco, hoje Deus vai te fazer forte. Você vai sair daqui hoje com a lembrança de que Deus falou com você, que Deus te fortaleceu e que hoje você vai sair daqui uma nova mulher, um novo homem, disposto a ir adiante, disposto a enfrentar todas as coisas que o inimigo tem tentado contra você, e vai dizer: eu sou mais que vencedor.